ele voltou. Preparem suas emoções porque o show vai começar. Esse é o Cowboy DJ Fábio, o F10 do Pará. Agora mais experiente, mais corajoso e pronto para dominar o animal. Ele chega fazendo a ruaça nos campos marajoara. Então aperta o Play F10, manda ver. Vamos lá, Cowboy Fábio, arrepia e manda ver. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro no festival do açaí, que eu quero, que eu quero, que eu quero. Joga a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu. Faz um chifrinho. Oi, vaqueiro, traz o meu búfalo pra brincar. Vamos começando! Tá decretado, carimbado, está selado, está. É o búfalo do Marajó, é que vai tocar. Tá decretado, carimbado, está selado, está. É o búfalo do Marajó, é que vai tocar. Oi, vaqueiro, traz o meu búfalo pra brincar. Cale, Fábio! E é com muito carinho que a gente chega hoje fazendo o Festival do Açaí! Aqui no quilômetro 50, e quem tá solteiro, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho, e faz o chifrinho, e gira esse lacinho, e faz o chifrinho, e gira esse lacinho, vamos lá! Cuidado com o búfalo do Marajó. E agora? Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com ele! Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Como é que é? Cuidado com o búfalo do Marajó. E aí? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Tá chegando o som do povo, tá todo mundo louco, louco. E o quê? Tá todo mundo louco, louco, louco. Girando, girando, é o Taisal de tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Quem é do Corinthians dá um grito. Quem é do Flamengo faz barulho. Bora, vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Joga a mãozinha, Itália, Santa Pia. E joga a mãozinha, Itália, Santa Pia. Itália, tapinha, Itália, tapinha, tapinha, tapinha. Bora! Você vai sentar por cima. O F10 vai te pegar. E o quê? Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar. E o quê? Agora você vai sentar. Tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o Uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Vai! Agora, agora, agora! Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Se ela vai sentando, ela vai pegar! Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, olha o animal! Eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. Safadão e safadão e safadão e safadão. Safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão. Quem aqui não tem hora pra chegar em casa? Deixa as mãozinhas em cima que eu quero ver. Só quem vai curtir até 6 horas da manhã. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma. Bate na palma, faz o chifrinho. Vamos nessa, nessa. Eu vou no rei, você é João do Rol. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Um, dois, três, lá vai, vai, vai, vai, outra! Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, vai. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Num apartamento como sempre quis. Férias de verão, nosso sucesso. E agora? Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Quero ver vocês cantando bem alto. E eu dizendo a todos também. Quem sabe canta, vai. E a chave tá em cima da mesa. Longe vai. isso? O que me fez sofrer? Tá bonito! O Búfalo do Marajó. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Bora, caçadores! O rock aqui com a gente! Galera que veio de Tailândia, um abraço! Bandida, bandida, bandida, bandida. Só quem tem uma amiga bandida, aponta pra ela agora. Aponta pra bandida, aponta pra bandida, aponta, aponta, aponta pra ela aí. Ela aí. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Era tu. Vamos detonando! Coloca um beat mais swingado aí, mano. Mais envolvente, tá ligado? Bora envolver tudo agora, vai! Alô, Mel! Quem é sincero, põe a mãozinha pro alto! Joga a mãozinha, joga a mãozinha! O famoso 16 toneladas. Vamos lá, suas caçadoras! Claudinha, Valeja, Aloysio aqui com a gente, o Jameson, o Adel, Júnior Fontes, o família sem lei aqui com a gente, o abraço tá todo mundo no Búfalo, Búfalo, Búfalo. Famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido, joga a mãozinha. Só quem não tem hora pra chegar em casa, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. O bagulho já tá. Só quem vai gostar do búfalo até de manhã, põe a mãozinha pra cima. Quem gosta do búfalo, joga a mãozinha direita pra cima. Mãozinha direita pra cima. E faz o chifrinho, e faz o chifrinho. E faz, e faz, faz, faz, faz. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, pro céu, pro céu. Hoje não tem jeito, não, não. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Vai, abre a tcheca, vai. Abre a tcheca, abre a tcheca, vai. Abre a tcheca, abre a tcheca, vai. Abre a tcheca, abre a tcheca, vai. Abre a tcheca, Júnior. Lá vai! Seu amor se escondeu. Eu quero mais. Depois. Depois do amor. Bora, caraca! O Edeldo Neguinho da Campina aqui com a gente. No meu romantismo. Não vejo problema. Should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Lá vai mais outra, outra, outra. Calma que eu vou chegar lá, vou chegar lá. Bora, bora. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu corpo. Minha paixão e ganhei só ilusão e um tremendo vacilão. O Naldinho, o Lilacinho, o Nilson, o Adilum Rock, o Agrio Helder e a família. Quem são eles? Tu pensas que me tens nas mãos. Como é que é? Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não me. Só quem tá solteiro vai cantar bem alto. Quer tentar te mudar agora. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Deixa o meu nome já. abraço com todo carinho. O meu grande amigo particular, o Wendel da Mega Go. Ele é só a primeiríssima dama Reis por ali. Sem dúvida alguma, receberam o DJ Fábio de braços abertos, como sempre, sempre. Um abraço pra você, obrigado, viu, Wendel? Meu amigo Carequinha, o Breninho da nova live que tá chegando aí. Grande carreta que vai arrebentar. Um abraço pra você também, obrigado, viu, garoto? Está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Olha meu grande amigo Sidney, a primeiríssima dama. Um abraço pra vocês também. Família Caida, lá do Guamá, aqui com a gente, valeu. Baby, eu cansei de tentar te mudar. E aí? Vou tirar o pé. Levando aí o som. Meu amigo Souza, um abraço pra você também. Você, ó. Um mão de cola aqui com a gente. Bora, Ponga, meu parceiro, meu parceiro. Tá por ali, valeu, garoto. Moleque, e o Sandro lá do Mirim. Tá todo mundo. O Búfalo do Marajó. Barraca da Dona Fátima. Açaí com peixe, churrasco, vatapá, tacacá, caranguejo. Tudo pra você. Tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Agora. Me deu mentindo, me iludindo. DJ Fábio. Que foi possível por ti. E aí? Pra você se ligar, vamos lá. Você não cuidou de mim, não vai mais me usar. Você. Checo do rock aqui com a gente, pode crer. É melhor assim. Só quem tá feliz vai batendo na palma, vai meu búfalo. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Manda, manda, manda. Bem, porque insiste no erro. Fábio. Porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar. Bora, meu parceiro filho, tá aqui com a gente. Um abraço pra você também, valeu. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. Quem sabe canta mais. Não, nós vamos ficar por aqui. Oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Bora nadar. Não, nós vamos ficar. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço. Hey, oh, meu grande amigo, oh, vereador da Nau Promoções. Yeah. Ele que, sem dúvida alguma, é um dos nossos representantes aqui na região, viu, Dadá? Obrigado pela sua presença, claro. Você e a sua primeiríssima dama. E claro, fora empresário, fora vereador, fora promoter. Você sabe que nós somos amigos particulares e você é sempre muito bem recebido aqui e onde eu estiver, viu, Dadá? Um abraço, meu brother! Não, mas sei que não. Até finge bem, mas. O Búfalo! Eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Como é que é? Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixem. Vai, vai! Não. Nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Quem é corintiano, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é do Corinthians aí, dá um grito. Quem acredita que o Flamengo vai ser campeão da Sul-Americana, põe a mãozinha pra cima. Olha aí, Cassiano. Quem acredita no Flamengo na Sul-Americana, põe a mãozinha pra cima. Tem alguém do Paysandu aí? Tem! Tem alguém do Clube do Remo aí? Tem! Tem alguma mulher sincera aqui hoje? Tem! Tem alguma mulher solteira aqui hoje? Tem! Vamos detonando! Ah, Olá, Fábio. Que mexe com a mente, quem tá presente. A novinha tá ali, fica loucona e se joga pra gente. Agora, falei assim pra ela. Assim, ó. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vai com o bumbum, tam, tam, tam. Vai com o bumbum, tam, tam. Vai com o bumbum, tam, tam, tam. Vai com o bumbum, tam, tam. Vai com o bumbum, vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Bora endoidar. Bora dadar. Bora dadar. Endoidar geral no anime do mundo. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Não, ainda tem 16, isso dá. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doido. Bora misturando tudo! Gente, a gente. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. Mais uma vez! Tá faltando. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. E aí, DJ Toninho? Um abraço pra você também, tá aqui presente com a gente. Pode crer! Você não cuidou bem de mim. Bora, gente, bora o Edel. Eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Deve saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. E sabe, canta bem alto. Isso. A gente vai arrepiando! DJ Fábio. Yeah. Eu. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Meu amigo João. Chega de João das Marcas. E a família Altas Horas do 40. Um abraço! Meu sorriso. Equipe mais ou menos. Jacozinho, Claudinho, Pipoquinha. Jacozinho, alô, Denilson. Bora. O Denilson aqui com a gente também. Tá todo mundo. E aí? Vou sair por aí. Bora, meu parceiro Ponga, tá aqui com a gente. Alô, Sidney. Estou livre. E não sou mais de ninguém. Não. Bora, meu parceiro Ponga, alô, Júlio. Um abraço pra você também, aqui com a gente. Não ligo mais para o amor, não sou de ninguém. Bora aí, Guxon! Esse que é búfalo até debaixo d'água. O búfalo. Com nenhum outro amor, não sou de ninguém. Pois me liberou. Olha o empresário filho, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, meu empresário. Empresário! Essa é a parada da mistura. É a chutada gosta. Mas o dia terminando e o clima esquenta. Quem é da paz, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima. Deixa a mãozinha em cima. Quem é filho de Deus, deixa a mãozinha pra cima pra ficar bonito. Balança a mãozinha pro lado, pro outro. Pro lado e pro outro. Quero ver. Agora, agora, agora. Giliardi, chega no Vado Povo, rapidinho. Tu badala som, ela bebê. DJ Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu apé. Todos os vaqueiros estão de olho na minha. Venicinho da Nike. Jovem Rebel da Hollister. Um beijo. O carro das cores, o príncipe Gui. De família aqui com a gente. sincero, põe as mãozinhas em cima que eu quero ver. Quem nunca meteu um chifre aí, dá um grito! Fala, família sem lei! Um abraço pra você também! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração. Bora, Júnior! Júnior Marajó! Esse é o nome da fera! As bandidas, sem coração, Joel Macija, Emily Pretinha, Lindy, Lorena Jéssica e aí Nanda. Quem tá feliz vai cantar bem alto! Do Marajó, joga as duas mãozinhas em cima. Deixa as duas mãozinhas em cima. Quem gosta do búfalo, joga a mãozinha pra cima. Balança pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Para, mãozinha direita bem no meio, mãozinha direita bem no meio. Quem é búfalo do Marajó de coração, agora gira esse lacinho, gira esse lacinho, gira esse lacinho. Bora, bora, vai! Com você, o Fernando, a Rose, o Daniel, o Thiaguinho da Algaida, os manos, galera que representa, um abraço! O Búfalo do Marajó. Vamos lá, cowboy Fábio! Vamos sim! E a nossa equipe, mais ou menos, o Eduardo, o Ronaldo, o Joleno, o Daí, o Davi, o Léo, o Charlis, o Charlis, Charlis. Caçadores de farra aqui com a gente! Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir. Caçadores do rock, Dada! Eu vi no céu olhar enquanto... Bora, primas! Um abraço! Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Adoro a pressão, a pressão, a pressão! Catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. E tá ali na pressão, e tá ali na pressão. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Tem mais outra! Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe essa chifrada, e dá-lhe essa chifrada, e dá-lhe a chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, dá-lhe a chifrada, meu animal, meu animal. Viu de show, meu amigo Puga, Puga delas, Igor Show, galera do Mega Gol, um abraço. Bora o Edel, bora Reis, tá por ali, tá todo mundo. Onde, aonde, aonde? Bora o Edel. Ao lado direito. Treme, treme, treme, deixa eu mexer com o coração agora. Agora, palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade. Bora, Rubi Lua! Bora, Rubi Lua! Bora, Rubi Lua! Saiu pra nós, nuvens formaram nossa imagem. Virou vampiro! O céu, o céu. Olha o Fagner, da loja, toda linda. Isso aqui com a gente, um abraço pra você. Fica rouca, de tanto gritar, te amo. De tanto gritar, te amo. E não! Nosso amor é lindo. Quem sabe vai cantar bem alto. É o dom! E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Louco, louquinho, louquinho. Contamos estrelas no céu. Meu amigo Emerson, Elisete. Olha o Boco, adeus, o Alexandre, Josiane, aqui com a gente está todo mundo. Galera do Sem Futuro, um abraço. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Caiu o som louco. Porque contamos estrelas no céu. Uno Vagabundo é o nome da fera. Era, era. Porque tatuamos nossa imagem no coração. The best DJ Fábio. Bora, meu grande amigo, Márcio Lassandro. Fica por ali, ele, Black, direto de Guarapé Mirim, pra curtir com a gente. Valeu mesmo! Bora, bora, bora! Amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. E não? Eu te amo tanto, tanto. Só mais uma. Só mais. Só. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais. Bora, Breninho, um abraço pra você. Homem da carreta live que tá chegando. Bora, Wagner. Búfalo do Marajó, evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Bora dançar desse jeito agora, coladinho. A laranjinha aí, rapaz. Essa é vinho e vaquinha. Tá ficando complicado demais. Isso. Dá pra esconder. Não deu baixo. O nosso amor tá aumentando. Já estou te amando. Eu quero só você. Como é que é? E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Já estou te amando. Eu quero só você. Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Todo mundo cantando comigo assim, ó. Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Canta! Como é que é? Eu te faço laranjinha e chupo você. Bom dia, Mora Rege, tá por ali! Ele as minhas. Só de bom! Bora, carequinha! Um abraço! Todinha e você gostou. Júlio do Paredão, Aldo Mix, Sérgio Jonas em Chicago. Ambiente móveis, ambiente móveis, velho massa! E aí? Tá ficando complicado demais. Bruta. Não dá pra esconder. O Búfalo. O nosso amor tá aumentando. Já estou te amando, eu quero só você. Já já também tem um desfile. Tá ficando... Das garotas do açaí, Rubinó. Eita, nós! Bora nadar, como é que é? Como é que é? Está procurando um dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Cassiano! Chega junto aqui rapidinho, Rafael Cassiano. Aqui, rapidinho. Faz o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Foi o favorito! Que eu faço contigo quando faço amor. Galeguinho assim comendo, é galeguinho. Vai galeguinho, canta assim, vai galeguinho. As pimentinhas, bonequinha, Belly, Mana, Solange, os aliados, o Daniel Tato, meu amigo Daniel Aguiar aqui com a gente também. Um abraço. Vamos dançando, forró. Eu vou pedir pro garçom. O quê? Aumenta aí. Aumenta. Mata o CD do Zez e pra ficar. Já já tem um desfile. O que eu quero? Primeiro dos garotos, né? Já já. Agora, um táxi te buscar. Pra reconciliar. Pra gente apaziguar. Aquele mesmo bar. É avião. Jurado, jurado. Mesmo bar. Você e o F10. Não, viu? E aí? E amigo? Búfalo, André Savani, Cleiton, o Manuel aqui com a gente. Da Ilza Digital, da Davoy, Pato da Grande, o Will Cobra d'Água. Água, água. É o Daniel Ostentação, o Edu, seu nome, Jovem Absoluto, o Natalino, um abraço. Põe na cadeira aqui com a gente. Mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo amor. Levante o copo, Ricardo, Ricardo. Vai pedir a quem? Vai pedir a quem? Eu vou. Vai! Aumentar o som. Bota o seu dedo, Zezé, pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi te buscar. Já saiu o desfile? Aí no nosso palco, no Búfalo do Marajó. Primeiro dos garotos, né? Eu vou pedir pro garçom. O quê? Aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar. Moreninho! Eu tô... Jacozinho! Caceteiro, um abraço pra você. Aqui com a gente. Pra reconciliar. Pra gente... Já deu o desfile! Dançando forrozinho! O Búfalo do Marajó. Como é que é? Quer aprender uma dança que é bom demais? Com a envolvência da batida do papai. E treino. Vamos subir! Cris Quaresma, Vence Mega Gol, Michele Quaresma, Ruth Meirelles, as seguidoras do Búfalo do Marajó. Um abraço e um beijo, um beijo pra vocês com todo carinho. Vai descendo, vai descendo, vai, vai. DJ Fábio. Vai descendo, vai descendo. De tudo aí, Diaguinho! E esse bicho, sai ou não sai? Tá difícil. De engraçado! Subiu, subiu, desceu, vai, e vai descendo. Segura mais um aí, filho! Joga na pega, vai! Vem pra festa! Eu tô casado e tenho uma namorada. Namorada não sabe que eu sou casado. Que eu sou casado. E aí? O problema é que eu sou baladeiro. Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Eu falo a aliança no bolso e desligo o meu celular. Família Rock, o Arão do Rock. Unicinho, um abraço, alô, Marquinhos. Marquinhos, olha o bebê, olha o bebê, olha o bebê. Amiga, que é pra não incomodar. Como é que é, filho? Solteiro, solteiro. Pra conta por mim não me viu. Tô casado, namorando solteiro. Casado, namorando solteiro. Se pergunta por mim, não me... Gente, vamos dar um tempo nos abraços aqui. Tô casado. A gente vai fazer o desfile aqui. Casado, namorando solteiro. Se pergunta por mim, não me... Rapaziada, tá bom? Estado civil. As meninas. Casado, namorando solteiro. Nós vamos fazer o desfile aqui, né, Rabinha? Se pergunta... Vai dar um tempo nos abraços aqui, tá bom, gente? Estado civil. A gente pede a compreensão de todos vocês. Sucesso na mente. Bora, vereador Sodré. O vereador do povo. Vereador da Tarso. Tá todo mundo aqui com a gente. Não chute o esforço, jeans que a mulherada usa. Eu tô casado, tenho uma namorada. Namorada não sabe que... Uma princesa de um desfile. Eu sou casado. O problema é que eu sou madeiro. Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro. E aí, Sajá? Chama cuecas, eu coloco a aliança no bolso. Bora espaço, bora, Bruno Lima. Falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar. Eu coloco a aliança no bolso e desligo o meu celular. Tudo no vermelho. Aqui é pra não incomodar. Ai, papai. Namorando solteiro. Sempre. Namorando solteiro. Se pergunta por mim, não me vi. Preconceito pra quê, né, espaço? Eu tô casado, namorando solteiro. Casado, namorando solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. Tenho três estados civil. Tô casado, namorando solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. Tenho três estados civil. Tô casado. Atenção, Rubilota, chega junto aqui em cima do búfalo, rapidinho. Vamos lá. Por mim, não me viu. Alô, vem embora, meu sargento. Vem ser jurado, viu, do compadre. Você no carro, você no carro, no carro, no carro, no carro, no carro, no carro, no carro, no carro, no carro, no carro. A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.